O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Nossos programas contam com a presença, a fala do psicanalista Dr. Norberto Kepp, que é presidente e fundador da Sociedade de Psicanálise Integral, também chamada de Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, porque ele conseguiu fazer a unificação, pela primeira vez na história, dos campos da teologia, da filosofia e da ciência. A ciência trilógica é uma ciência integral, ela vê o ser humano num todo, não só um todo em si, com seu pensamento, seu sentimento, ação, a energética do corpo e alma como uma só, um só elemento, uma só energética, mas também da integração psico-sócio-ecológica. Ou seja, tudo o que está na nossa vida psíquica afeta a sociedade, afeta a ecologia e vice-versa. A ecologia afeta a sociedade, afeta a sociedade, a ecologia afeta o indivíduo, porque nós somos um grande organismo em ressonância. E esse estudo que o Dr. Kepp fez da energética é um estudo maravilhoso, que ele escreveu nos seus livros, ele fala nos seus programas de televisão e nos programas de rádio, nas conferências. Nós damos também assistência psicanalítica individual em grupo na nossa sede, que fica na Avenida Rebouças, 3819. Agora, o lugar de integração prática de todos esses elementos, inclusive os artísticos, estéticos, vocês poderão encontrar no nosso grande hotel Trilogia. Lá nós fazemos eventos trilógicos de imersão, nós temos o nosso spa, nós temos análise, nós temos atendimento psicossomático, odontológico e de saúde natural. Nós temos terapia, nós temos congressos, concertos, atividades artísticas e, além de tudo, contamos com as águas minerais incríveis medicinais da cidade de Cambuquira, sul de Minas Gerais. Então, esse hotel já deixou de ser um hotel há muito tempo e passou a ser um estilo de vida trilógico, onde nós saímos, né, dessa dimensão invertida, artificial, que nós vivemos no dia a dia, na sociedade humana, para entrarmos numa realidade verdadeira, bonita, boa, humana, com seus problemas e defeitos, porque todos nós temos problemas e defeitos, mas onde o clima e a energética já é um clima muito adiante do que se conhece em todos os lugares que vocês frequentam. Então, nossos hóspedes, nossos alunos, nossos clientes que frequentam os eventos do Grande Hotel Trilogia, todos voltam, porque é uma vivência única. Então, se vocês querem saber mais a respeito da ciência trilógica, a ciência que é aplicada em todos os campos da vida, desde a sua vida na família, na sua saúde, na sua profissão, nos seus estudos e até mesmo na sua espiritualidade, procure ler nossos livros, saber dos nossos programas ou fazer análise na cita, acessando o nosso site www.trilogiaanalítica.org. Vocês poderão saber mais dos nossos cursos de formação de terapeutas psicossociais, que vai começar agora em fevereiro, um curso maravilhoso para vocês fazerem e serem agentes de transformação social também. Então, nosso telefone é 3032-3616-3032-3616. Tem também o site da Stop, que é www.stop.org.br, www.stop.org.br. Lá também vocês vão ter todos os links do Grande Hotel Trilogia, das nossas atividades, nossos livros. Nós temos uma livraria eletrônica, vocês podem comprar livros, DVDs, tudo pela internet, vocês podem fazer reserva e inscrição de cursos pela internet, como uma opção. Então, eu gostaria que o Dr. Kep tomasse a palavra para falar um pouquinho desse trabalho que ele vem desenvolvendo e ultimamente vem falando muito sobre o narcisismo. A maneira que ele vê essa problemática é muito mais ampla, muito mais interessante do que o que normalmente se pensa. Então, Dr. Kep. Tem que ver três fatores, né, Cláudia, que leva o ser humano a ficar doente. Um é a inveja, que até Freud já abordou o tema, mas depois não teve coragem de negar a questão afetiva sexual, porque ele fez uma espécie de dogma, né, sobre o complexo de Édipo, que a criança teria preferência ao menino pela mãe e atacaria o pai, e a menina atacaria a mãe para ter o pai para ela. Então, essa ideia do Freud atualmente já está muito ultrapassada. Então, nem mesmo os analistas freudianos que estão aceitando mais continuar com essas ideias, né, freudianas. Agora, tem outros autores também, como Jung, que, de certa forma, seguiu Freud, colocando o inconsciente coletivo, que a pessoa sofreria do passado, né? Que ele herdaria o inconsciente cheio de penúrias, né, de defeitos, e não conseguiria mais se desenvolver por causa disso. E uma terceira pessoa, Adler, né, Alfred Adler, falava que o ser humano sofreria por ter complexo de inferioridade. Então a criança seria infeliz porque viria todas as pessoas adultas grandes e ela pequenininha. E na fase adulta também continuaria com o mesmo esquema neurótico. Agora, o nosso trabalho é baseado, em parte, em Freud, nesse sentido da inveja, que o Freud abordou o tema, mas não seguiu, e da Melanie Klein, e de Bion também, que Bion era inglês, Melanie Klein era uma judia lá de Viena. Então, eles desenvolveram muito esse tema, onde mostra que o ser humano, e aí entra, né, nosso trabalho, que o ser humano é invertido. Então, ele vê, por exemplo, no sofrimento, ele vê, assim, uma espécie de herança, né, que a pessoa sofre por questões instintivas, questões assim mais externas, e não que sofre porque é invejosa. E depois teria a questão da teomania, megalomania, e finalmente o narcisismo. Agora, é importante os senhores prestarem atenção que no narcisismo a pessoa é fechada nela mesma. Então ela, em vez de desenvolver, de procurar conhecer outros autores, de viver a vida social, ela é fechada nela mesma. Então, o narcisista não é só por causa da lenda, né, que o indivíduo narciso, ele se encantou com ele próprio e caiu no poço de água e se afogou. Não é só uma lenda nesse sentido, mas a humanidade toda é narcisa. A gente pode dizer que, em geral, as pessoas que não têm consciência vivem 70, 60, um pouco menos ou até um pouco mais nessa situação de narciso, né? Contemplando, assim, gostando delas próprias e sem se desenvolver. Porque se o indivíduo acredita que ele é o máximo, né, que ele está contente consigo próprio, então, ele é um indivíduo que não se desenvolve. Então, eu posso dar, através dessas descobertas, um quadro, né, falando sobre o que seria uma conduta doente. Por exemplo, o que é um indivíduo doente? O indivíduo que não consegue se desenvolver, que até pode chegar a doenças assim mentais mais graves. Em primeiro lugar, o indivíduo que vive em função dele próprio. É um indivíduo que só gosta das coisas que ele tem, é encantado com ele próprio. Então, o indivíduo egocêntrico e também narciso, né? O indivíduo que não nota que no mundo exterior existem coisas incríveis e que ele não está aproveitando e não está conhecendo. Em segundo lugar, né? O indivíduo que quer viver segundo a própria vontade. Ele não é uma pessoa que vê o que a sociedade precisa, o que o trabalho precisa, o que o estudo fala. O que a ciência fala, né? A filosofia, a teologia. Mas ele quer viver conforme a vontade dele. Esse é o indivíduo que se torna muito doente. Em terceiro lugar, né? É o indivíduo que recusa fazer um trabalho útil, um trabalho de ajuda para a humanidade. Então, o indivíduo doente é o indivíduo que quer viver só para si. Porque se os senhores notarem o que dá mesmo abertura, o que desenvolve a pessoa, é quando ele dedica a vida dele para fazer o bem, né? Por exemplo, para embelezar o mundo, para desenvolver a humanidade, para, de qualquer modo, beneficiar os outros. Quer dizer, viver em função dos outros. Então, o que é uma conduta sã? É o contrário dessas que eu citei. É viver em função do mundo, da sociedade. O indivíduo que quer ser útil para os outros. Em segundo lugar, esquecer a própria vontade. Ele evitar fazer o que ele quer. Porque, em geral, o indivíduo que faz o que quer só faz coisas contra ele próprio. Então, o indivíduo voluntarioso é um indivíduo muito doente. Em terceiro lugar, né, ele trabalhar para o bem da humanidade. Então, aí entra nessa questão da ação boa. Porque, afinal de contas, né, a gente vive neste mundo tão pouco tempo com essa função. E se o indivíduo não se dedicar a isso, ele perdeu a vida dele. Agora, eu poderia dizer o seguinte, né? Veja, a questão social é uma questão muito doentia, que o indivíduo doente, ele faz uma empresa doente também. Então, uma organização doente é feita pelos seres humanos que são doentes. Então, em vez de, por exemplo, uma firma, ela dizer assim que está aqui para servir aos clientes, se uma firma falasse a verdade, ela diria assim, esta firma é para explorar os clientes. De maneira, se uma empresa, né, se uma fábrica, né, uma indústria, agricultura, uma organização, falasse a verdade, quer dizer, conforme a própria vontade mesmo, diria que eles querem explorar a humanidade, não ajudar. Então, uma organização qualquer, né? Em vez de falar que a organização é para o bem dos participantes, se essa organização falasse a verdade, falaria que os participantes devem trazer seus bens para essa organização. Então, eu estou falando isso para mostrar que não só o ser humano individual, mas também o ser humano que tem empresa, ele sempre organiza uma empresa, uma organização, para o benefício próprio, e não para o benefício da humanidade. É por isso, né, que o planeta está perecendo, e a humanidade em geral está muito doente. Então, isso na política existe muito, né? Se o político falasse a verdade, em vez de ele falar que está trabalhando para o bem do povo, ele diria que ele deve fazer o povo trabalhar para o bem deles, né, dos políticos. Então, como a Cláudia abordou esse tema, essa é a atitude narcisista, que é o fundamento de todas as enfermidades. É o narcisismo, é a teomania. Teomania é o desejo de ser Deus. Cada pessoa, ela que é, por exemplo, viver uma vida conforme a ideia dela e não viver a vida como ela é. Por exemplo, se o indivíduo tem dificuldade com a saúde, tem dificuldade com a vida, é porque ele quer organizar uma vida diferente do que aquela na qual ele nasceu. O que o indivíduo tem pelo nascimento, né, tem pela criação, é que é o certo. Se ele quiser mudar esse tipo de vida, esse tipo de existência, é que ele então entra nos problemas, nas neuroses, nas psicoses. Então nós podemos dizer que a atitude narcisa é o fundamento também das enfermidades. E a humanidade em geral é narcisista. Se a pessoa não tem consciência, ela é fechada. Uma pessoa narcisa é uma pessoa que não quer agradar ninguém. Então ele vive aquele mundinho dele fechado, só acreditando no que ele pensa. Ele vive sem sentimento. Ele não faz questão, né, de ajudar, de conviver com ninguém. E é antipático na maneira dele se comportar socialmente. Agora, nós temos aqui várias pessoas que gostariam de falar um pouco sobre os problemas neuróticos, né? Quem quer falar? Selma? Doutor Kepp, eu estava aqui com um exemplo de uma cliente que acho que encaixa muito bem no que o senhor estava falando, que ela é muito assim revoltada com a sua situação, né? Ela é mulher e ela é de cor e ela não aceita essa situação, ela se vê inferior por isso. Então, ela é uma pessoa que vive muito raivosa, somatizando, está engordando muito ultimamente. E ela culpa Deus que a fez assim, né? Então, eu acho já interessante aí ver essa questão da projeção dos problemas que ela faz em Deus. Ela não se aceita como é uma pessoa preconceituosa, quer dizer, e com isso cria uma situação horrível na própria vida e culpa Deus por isso, como se ele criasse a situação assim. E depois esse triângulo, né, que o senhor estava mencionando, megalomania, inveja, narcisismo, eu entendo que também se encaixa bem aqui, porque a megalomania é essa ideia que ela tem, por exemplo, que ela poderia fazer melhor que Deus para a existência dela, né? Como se ele tivesse errado com ela. A inveja negando todo o bem que tem na própria existência dela, porque ela tem pessoas que gostam muito dela, um marido bacana, e ela ataca todo mundo. E o narcisismo, porque vive em função dela própria, se achando vítima, não sai de si, né, para ajudar os outros. E assim vai ficando cada vez mais doente, tanto psíquica como fisicamente. E agora, quem quer falar? Eu tenho um exemplo também aqui, Dr. Kepp, porque no seu livro A Bíblia Trilógica, o senhor tem um capítulo chamado Toda enfermidade consiste em tirar o valor do bem. Então, por que a pessoa tira o valor do bem? Porque ela quer substituir aquele bem por ela, quer dizer, pelo narcisismo dela. Então, tem um exemplo aqui de uma cliente também, que tem muito medo de participar das teleconferências que ela precisa fazer na empresa. E então, ela fica apavorada, e aí ela percebeu que esse pavor é porque, em vez dela prestar atenção no assunto da empresa e ajudar e contribuir, que ela foi contratada para isso, ela fica pensando só na pessoa dela. Então, fica insegura, vai acabar fazendo um mau papel e sendo despedida. Então, é perceber o narcisismo dela está sendo fundamental para ela contribuir e também continuar com o seu emprego, né? Então, o que se pensa normalmente sobre narcisismo é a pessoa que tem uma vaidade extrema, que se ama, se acha linda, é narciso, né? Se vê como uma beleza, mas não é necessariamente isso, muito pelo contrário, a coisa é muito mais ampla, como o senhor estava citando, que essa preocupação demasiada, né, com os próprios problemas, por exemplo, isso é uma forma extrema narcisística. E, por exemplo, uma cliente, ainda me lembrei esses dias, ela disse que desde o Natal que ela começou com um sintoma de zumbido no ouvido, então que desde lá ela não consegue pensar em outra coisa, a não ser o que será que está acontecendo, se ela está com pressão alta, se ela está desenvolvendo uma síndrome especial, né, que deixa a pessoa surda. E então, em torno disso, ela já começa com os delírios. Delirante, será que ela vai conseguir criar o filho, e só pensa nisso, não consegue ver o mundo que está no redor. Então, esse, por exemplo, é uma forma de narcisismo. A Luciara queria falar alguma coisa de narcisismo, por exemplo, em sala de aula, Luciara, porque você é professora da Milênio, nos estudos terapêuticos, ou qualquer outro exemplo? Então, doutora Cláudia, eu estava pensando que essa semana, eu, no início das aulas, eu comecei a perguntar para os alunos. E também em alguns países acontece assim, eles perguntam, no início do ano eles fazem uma lista do que eles querem realizar durante o ano. E no final do ano eles checam essa lista. Então eu perguntei, e todos os desejos dos alunos são narcisistas. Eu quero ter um carro, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero mudar de trabalho, eu quero, assim, tudo ligado a algo exterior e algo assim. Aí eu pensei, né? Então, a pessoa tem a ideia, principalmente o narcisista, de que ele conseguindo aquilo, ele vai ser feliz. Ele fica muito ligado nessas questões. E não que o contrário seria o esforço dele no aqui e no agora. Se ele pensar nisso, né? O Dr. Kep fez até aqui 3 regras para bem viver. Se a pessoa fizer aquele esforço de se conter, não, eu não vou, por exemplo, não desejar mais do que tem. Se ela se empenhar nisso, nesse esforço, ela vai ser feliz aqui, no agora. 2, considerar que tem mais do que o suficiente para viver. 3, empregar todo o esforço para ajudar o próximo a chegar ao mesmo. Nota, toda a infelicidade do ser humano é agir ao contrário disso. Então, é justamente o narcisista é o contrário de tudo isso, né? E a Helena, o que que queria dizer hoje, Helena? Então, eu fiz a mesma pergunta que a Luciana para os meus alunos. O que que eles desejam para esse ano? Tive as mesmas respostas. Mas eu também estava vendo esse ponto com eles, que a gente acha que a felicidade, o bem está lá na frente, né? Que a gente tem que realizar, fazer um monte de coisas para chegar lá, fazer cursos, fazer dieta, fazer ginástica, fazer tudo para atingir o bem que ela está lá no futuro. Mas aqui no livro A Bíblia Trilógica, o Dr. Kep fala assim, que não é a questão de procurar o bem, mas saber por que não o aceitamos. Quer dizer, a gente abandonou o bem, está lá atrás, lá na nossa essência, na nossa origem. Ele fala aqui também que a gente tem tudo dentro de nós que a gente precisa, sabedoria, o amor, tudo que a gente quer ter está dentro da gente, mas nessas atitudes narcisistas, megalômanos, a gente perde aquilo, em vez de voltar ao bem que a gente já tem. Então, vocês que estão ouvindo a Helena Melander, a Luciara, a Selma, o Léo falando, eles não são só psicoterapeutas ou psicanalistas, eles também são terapeutas psicossociais, como no caso da Luciara e da Helena, elas são professoras. Dão cursos de línguas, introduzindo esses conceitos, fazendo terapia com os alunos em sala de aula. E também vão dar cursos de trilogia analítica para formar terapeutas psicossociais, que não são psicoterapeutas, mas que vão agir como transformadores de consciência no mundo, né? Para melhorar a qualidade de vida do ser humano que a gente precisa tanto. Então, por exemplo, você estava falando agora, Helena, sobre essa questão da pessoa, inclusive, não aproveitar o que ela tem. Eu tenho uma cliente, ela foi ao Réveillon esse ano, lá no Grande Hotel Trilogia, e ela disse que ela nunca passou um Réveillon mais lindo, mais feliz na vida dela do que esse. Que ela reparou em tudo, que ela aproveitou tudo, as amizades, a comida, o hotel, estava tudo bom, tudo ótimo, o spa, o ambiente, a piscina, a natureza, a música, ela dançou. Então, eu falei, então, por que que você acha que dessa vez você conseguiu ser tão feliz? Ela disse, acho que é porque eu comecei a perceber um pouco do meu narcisismo. Porque das outras vezes que eu ia, eu ficava preocupada, o que que eu ia vestir, se a minha roupa ia ser adequada, como que eu ia, se eu não ia saber dançar, se o que que os outros iam achar de mim. Eu ficava muito mais centrada em mim e no meu marido do que agora. Agora eu procuro me relacionar com os outros. Eu estou percebendo que está cheio de gente simpática na minha volta e eu nunca percebia. Estou percebendo melhor a qualidade dos outros, o valor que as coisas, o ambiente tem. Então eu fui saindo daquela bolha que, afinal das contas, é a bolha dos meus problemas, que eu mesma crio na minha vida. Então, essa conscientização é fundamental para a transformação da nossa vida. Não é pensar positivo de maneira forçada, é ver o positivo que tem na vida, né? e que existe na realidade boa, bela e verdadeira. www.trilogiaanalitica.org www.trilogiaanalitica.org ou www.stop.org.br. Nosso telefone é 3032-3616, código 11, São Paulo, 3032-3616. Estamos na Avenida Rebouças, 3819, atrás do Shopping Eldorado. Um novo ano com menos narcisismo para todos nós. Até!